Azul 4463. Faça a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha no 80, chame Deus. 120, décima 1. O 2067, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. 251, 1325, voo 2067. Oceaner 6213, boa tarde, autorizado Galeão, nível 360, primeiro via, Pernovember 857. Decola pista 28, primeira curva à esquerda, no perfil da Dael, Leda e Rumi. Aciona o transponder 5573, controle em 119 decimal 35. Após a decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés. Questionnaire 6213. Está autorizado o Dael, nível 360, primeiro teste, primeira aerodia, decola da 228 da esquerda, Dael, Leda e Rumi. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Passarido 2230, bom dia. Autorizado cruzamento taxiway alfa, ingresso quilo, posição 04 Lima, pátio 3, siga instruções do balizador. Salvador, muito boa tarde. Voo 1867, centro da formação Romeu, no gate 62, de autorização Brasília, copia. 1867, boa tarde, aguarde. Passarelo 2230, posição indicada 04 Lima, do pátio 3. 04 Lima, pátio 3. Eu, 1238 no meio. Primeira via, Pesulu 17. Saída Elefa 1, decola pista 28, primeira curva à esquerda. Mantenha a proa até 2.500 pés, voo 1867, aciona o transponder 5007 e chama o controle em 119 decimal 35. Termativo, autorizado Brasília 360 via Pesulu 17. Decola na Elefa 1, pista 28. Mantenha a proa até 2.500 pés e aí sim curva esquerda. 5007 ao transponder, 1935 ao controle, igual 1867. 1867, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Cliente, reportará. Paulo Salvador, boa tarde, é o Azul 409, Cista Romeu para cópia. Azul 4089, boa tarde, autorizado Vitória, nível 340, aerovia Pesulu 44. Decola pista 28, no perfil de saída da El, Leda, Bidev, após, mantém a proa até 2.500 pés após curva esquerda. Aciona o transponder 5005, chama o controle em 119 decimal 35. para Vitória no nível de voo 340, decolando da pista 28, no perfil Dayal, Leda e Bideg, via Upper Zulu 44. Mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, depósito curva à esquerda, aciona o transponder 5005 e chama o controle 1935, azul 4089 no gate 8. Azul 4089, cotejamento correto, reporte pronto para feedback e afinamento. Contamento. Salvador, o Gol 1867, pushback acionamento no 612. Gol 1867, autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 1867. Autorizada a descida para 2.500 pés, QNH 1012. 2.500, para Brasília. Então, 3283, boa tarde. Autorizado Brasília, nível 360. Primeira aerovia, Pesulu 17. Perfil de saída, Elefa 1. Decola pista 28. Mantém a proa até 2.500 pés, após curva esquerda. Aciona o transponder em 5575 e o controle em 1.19.35. Nós estamos autorizados nível 360, a pé Zulu 17, primeira aerovia, decola no perfil Elefa 1. Então a cabeceira 28 mantém alinhamento até 2.500 para depois curvar esquerda. Transponder 5575 e o controle de Salvador 1.19.35. Então 3283. Tá 3283, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Boa tarde, tá 3283. Repita o acorde de chamada? É azul 4976. Tango já na rotatória. Romeu, Bianchi Romeu Tango, chame a torre em 1.18.95. 295 graus, Tango. Torre Salvador, muito boa tarde, o Papa Tango Bianchi Romeu Tango. E aí, Romeu Tango, qual o local de estacionamento para pousar aqui em Salvador? Pátio 5. Presidente da presente, direto pátio 5, chame na curta, guarda no vento. Ajustado 1012 no tinta. Romeu Tango. 1012 DCT pátio 5, chama na curta, Tango. Para o táxi, voo 1867, 1.27, 1 na bordo, 3 horas e 20, Campinas. Voo 1867, autorizado o táxi. Via parte principal, Juliette e Alfa. Reporte antes da Taxi Delta. Estimativo, Juliette e Alfa chama antes da Delta, 1867. 3283, Salvador. É só para tirar uma dúvida, a nossa saída, a gente direto elétrica, a gente já segue na proa praticamente. Então nós não temos essa curva à esquerda prevista. 3283, mantenha a proa. É. Azul 4089, é autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi. Livre puxa acionamento, chamará para o táxi, azul 4089. Azul 4976, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Serra Brava, uniforme Fox, nível 1, 70, via Zulu 9. Decola pista 28, mantém pro até 2500 pés, pós-curva à esquerda. Confirmando por curva à direita no perfil da Momo após Nitsa. Aciona o transponder 50 no 7. Controle em 1, 19, decimal 35. Cuidado, Paulo Afonso, 170, pela Zulu 9. Decola da 28, mantém a proa da 2500, curva à direita Momo 50 no 7, decimal 139, controle. Azul 4976. Azul 4976, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Delta 1867. Gente, no 867, prossiga o táxi em frente, mantendo a escuta no ponto de espera da pista 28, chame torre em 1, 18.95, ajuste 10 no 2. Afirmativa, ajustado 10 no 2, mantenha aqui a taxiway no ponto de espera, chama a torre em 18.95, 1867. Confesso, a porta controlada 5, tá bom. P26, cheque o trem, pista 28, pouso autorizado, vento 2, 3, 0 graus, 109, altímetro 10, 12, pouso autorizado. TV pouso, está agora na final de 5 milhas, baixou e travou, P26. Romeu, Serra Tango Delta, desça para 2.500 pés, autorizado pelo SXA da pista 28, reporte estabilizado. Para o táxi azul 4089 com... Direito agora apenas Serra Bravo, Papá Sierra, 04-00. Azul 4089, autorizado o táxi via parte principal, Juliette e Alfa, reporte antes da taxi Delta. Autorizado o táxi via parte principal, Juliette e Alfa, reporte antes da taxi Delta. Zero cinco, frequência livre, tenha uma boa tarde. 3266 controlada? Controlada. Libera a esquerda via táxi delta, ultrapasse o ponto de espera, mantenha a posição antes da táxi alfa e chama o solo em 1219 para instruções de táxi. Cederá a passagem ao Embraer da Azul. Dois ataques em frente, ponto de espera da 28, torre 1895, para estar 12, azul 409, bom dia. Tô. Ali mantém na 28, muito bem feito. Então 3-2, eu nomeio autorizado o cruzamento do taxiway alfa, ingresso em quilo, parte 3, reporte para ingresso no parte principal. Mantendo pro a decolagem até cruzar 2.500 após o perfil subida. Livre decolagem pista 2-2. Permitiu. Autorizada a decolagem da 2-8, mantenha a proa de 2.500, voo 867. Oceaner 62, ONU 3, aguarde para o feedback e acionamento. Oceaner 62, ONU 3, autorizado para o feedback e acionamento, chame para o táxi. Autorizado, ingresso parte principal, posição 03 indicada. 03, 3216. Daniel, manter a pista 28, parte 09. Uno 867, declarado ao Zuno 0, controle em 119, decimal 35, viagem. 935, obrigado. Controle, voo 1867, voo 1867, boa. Voo 1867, contato radar, se mantenha 360, elefa 1. 360, elefa 1. Tudorá, 70 milhas, 4 horas, 04, Major Alexandre. Qual seria o ideal de saída? Do litoral sul mesmo? Papá, Uniforme Sierra, confirme o local de estacionamento. É, inicialmente com o ponto fora de Itapuã, teremos uma aeronave da Azul para decolar, ok? Perdeu o hotel, nível ONU 00, aerovia conforme o plano. Decola a pista 17, curva à direita, no perfil de saída Aron, após DCT Caju. Aciona o transponder 5015, chama o controle em 119, decimal 35. Barro Rio, Sierra, Tango Delta, final 28, Machado para nós. Papá Romeu, Sierra Tango Delta, final 22, baixada de trabalho. Gente, continua aproximação, aguarde atualização para o pouso, 210 com NES. Tem a aeronave da Azul, está iniciada a colagem, aguarde que está livre. Está transportando enfermo, confirma? Afirmo, transportando enfermo, local de estacionamento parte 5. Gente. Azul 4089. Decolagem autorizada, pista 28, 210 graus com 10 nós. Primeiro decolagem da 28, 4089. Guardião 01 da presente, ponto falar de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Está bem, falar de Itapuã, aguardando transferência de comunicações, Guardião 01. Bravo, Sonsen. Confirmando após a decolagem, curva à direita, retificando, Momo com curva esquerda após direto, Bravo, Uniforme Serra, confirma o POB. Meta Uniforme Serra para pushback, para acionamento, táxi, decolagem, chame torre em 1-18-95. Estou achando 6213, tá com 140 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos. Oxaner 6213, autorizado táxi via pátio principal. Juliette e Taxoi Alfa, reportante da Delta. Pátio Juliette Alfa, reportante da Delta, o Oxaner 62. Olá, Salvador, muito boa tarde. São 3283, portão 4, pushback acionamento. São 3283, boa tarde. Aguarde para o pushback acionamento. São 3283. 89. Azul 4089, contato radar, sub, mantenha 340, saída da EL Leda Bidev. Gente, só para 340 na, da EL Leda Bidev, possível voar direto da EL? Autorizado direto da EL, Azul 4089. Direto da EL 4089, obrigado. Para o táxi. Com a câmera para a Índia, inicia o pushback e reporta pronto para o táxi, está 3283. Salvador, Guardião 01, chama o controle 1980, 1935, até a volta. 1935. Acima, até a volta. Trato, até a volta, 1935. Tá, o meu Serra Tango Delta no solo azul 5, lidere à esquerda. Ultrapasse o ponto de espera, mantenha a posição antes da táxi Alfa, aguardando instruções do solo para prosseguir. Serra Tango Delta. Papa, papa, bravo, uniforme Serra, livre acionamento, chame táxi, bate 5. Milhas, afastado Salvador. Quadra 2-0-1, está salvando, guarda 0. Oxaner 6213, de passagem ao tráfego livrou na pista agora para ingresso no Taxi Kilo. Papa Romeu Serra Tango Delta, autorizado táxi Cruze A, Taxi Alfa, ingresso Kilo, parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. 1510, ajuste 0-1-2, reporte através de Paris. Passagem do tráfego, autorizado prosseguir táxi em frente, mantendo a escuta, ponto de espera, pista 28, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0-2. 29, com a ponto de espera 28, o chame 28-8, alterna 1-26-0. 288, obrigado. Gente, aguarde. informações? Sim, Serra do Tango Delta, autorizado ingresso, pátio principal, reporte para ingresso na Taxi Lima. Romeu Alfa, confirmando papapá, mais Romeu Alfa. Confirme intenções, vai prosseguir para o Açu ou para o Noroeste? Deixa aguarde. Alguma previsão para o Azul 4976? Azul 4976 autorizado, se tiver que o assentamento só é para o táxi. Camarada. Salvador, está 3283 para o táxi, 165. 3 horas e 30, Ribeirão Preto. Tan 3283, autorizado o táxi e a parte principal, Juliette e Alfa. Reporte antes da Taxi Alfa. Pátio principal, Juliette e Alfa. Reporta antes da Taxi Alfa. Tan 3283. Tan 3283, reporte antes da Taxi Delta. Mantenha a Alfa, reporte antes da Delta. Alfa antes da Delta. Tan 3283. Mantenha 340. Sobe 340, autoriza me deve. Aguarde autorização do centro. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, 10, correção, pista 28, 220 com 8. O controle é pós em 1, 19, decimal 35. Delta até Quebec, chame para cruzamento, certo, Tango Delta? Mike Romeu, eu confio que eu vi. 0600 para acionamento e decolagem, chame turma em 1, 18, 95. Contáxi à esquerda via pista, é pode já depois do cabeceiro 17. Tango Delta, observe o tráfego aí agora na sua frente, ingresso na pista, cruzamento autorizado até o pátio 5, ele está estacionado para quase livre. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, aguarde cópia. Manda Delta, TAN 3283. TAN 3283, prossigo táxi em frente, via Taxi Alfa, mantendo a escuta, ponto de espera, pista 28, Taxi Golf, chame torre em 1, 18, 95. Gente, então, mantendo a sua escuta até a interseção Golf e torre 118, decimal 95, na 3283. Sim, pois é. Please don't get 8-1-2-1-2, clear, so that's a problem to wait, call him 8-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1- Passarelo 2230, pronto, cópia? Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola a pista 28, mantém pro até 2500 pés. No perfil de saída, eleva 1. Aciona o transponder 5032 e chama controle em 119.35. Uniforme, zero, vento 220 com 10. 04 Lima. Confirmando 04 Lima. 04 Lima, 2231. Gente, após a decolagem, mantém pro até 2500 pés e após curva à esquerda, conforme carta. 2500 pés, curva à esquerda, conforme carta, 2230. Espaço 2230, reporte pronto para o pushback e acionamento. Não conta nada, 2230. Nossa, vai passar no setor noroeste, com a torre de banheiro todo saber. Afirmativo, vamos sobrevoar ali o setor de Madre de Deus, 500 pés. Gente, tráfego avistado, na torre ideal, está presente autorizado, decolado aos 22, transferência ao controle 1 no 9.35 até a volta, vamos lá. 9.35 até. Papa, Papa, Bravo, Uniforme Serra, decolado aos 23, chama o controle 1 9.35, gente. Estação Aeropolitana, aquele cordial, tá 3283, está se aproximando da Golf. Tá, 3283, boa tarde, pista 28, alinhar e manter. Ali mantém 28, tá 3283. Bravo, Uniforme Serra, copiou a torre. Controle Salvador, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, preciso. Decolou em mata, mantendo 500 pés para sobrevoo em Madre de Deus, na sua escuta. Gente, confirma estimado para pouso, Mike Romeo Alfa. Retorna para, após retorna para Rimar, estimando sobrevoo de uma hora. Estimado de voo é de uma hora, estimado de pouso. É isso, nós vamos sobrevoar a Madre de Deus e vamos retornar para pouso em Rimar, estimando o total de voo de uma hora. Gente, Mike Romeo Alfa, gente, repasse para o Zero Mil e já passar de Salvador. Vai passar. Salvador, boa tarde, voo ano 255. Voo ano 255, boa tarde. Chegada em pit, desça para nível de voo 080, ajuste na 092. Desce para o 080, com 1012, está voando na flor de âmbito, para chegada em pit. Voo ano 255. Afirmativo. Salvador, boa tarde, Não, Funcionei 6305, chegada em pit, desça até nível de voo 090, ajuste na 092. 090. Funcionei 6213, informa o tráfego 2 horas, 24 milhas, rumo oeste, passando no 65, restrito a nível de voo 120. Airbus 320. São 3290, informa o tráfego 11 horas, 22 milhas, rumo sul. Subindo restrito a nível de voo 100, Airbus 320. 149, está 3290. Papapá, Romeu Charles, desça para o 9500 pés, reposte através de Paris. Vocês ainda aguardem a cabeceira 28. É um Cirrus que cruzou a vertical da aeródromo, está afastando a radial 320 Salvador para na perfil do Speedamão, está cruzando 2000 ligeiramente à direita aí com o eixo da classe da 28. Gente, eu estou 3320, via CARI, desça até nível de voo 140, ajuste na 092. Via CARI, então 140, 102. Com 3144 na escuta. A 3123, vento 230 graus com 10 nós. Decolagem cruzando a pista 28. Cruzando decolagem, pista 28, tá 3283. Torre Azul 4976, boa tarde, ponto espera 28, pronto. 4976, boa tarde, Prossegui na subida, 6313. Nelson, 13. Soné 6213, mantenha restrito a nível de voo 100. Motivo agora, senhor? Controle Salvador, bom dia, 3144, sujando 200 para 160, informação Romeu. Soné 6213, tráfego superado, submantenha sem restrições 360. 360, Soné 6213. Chante 141, Costello. Soné 6141, Tower, 118.95. 1895, Soné 6141. São 3290, quem já mantém nível de voo 2 anos, já cruzou a coxa, né, visual? São 3290, desça para nível de voo 050, ajuste na 092. Nível de voo 050, 092, 3290. Salvador, São 3144. São 3144, via CARI, desça até nível de voo 120, ajuste na 092. Via CARI, 120, 092, São 3144. Over. Correction, I'm 5 nautical miles from threshold 28 landing gear the lock. Okay, threshold 5 nautical miles, call you back, number 10, extend back landing gear, comfort, down low. Radar submantenha 360, sai de Elefa 1. 360 na Elefa 1, tem 3283, pode vai, Elefa. Autorizar direto Elefa, tem 3283. Tirar a seleção 3283, obrigado. Então 3144, redução para 2309. Reduz 2309 para 3144. Controle de 6309, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Zona 255, desça para nível de voo 060, ajuste na 012. 060, Zona 255. Beleza, 230 degrees, 109. Switzerland, 281. Azul 4976, decolado 30, controle em 1 no 9, decimal 35, bagagem. 3935, boa tarde. Dado Serra Índia, Eco Índia, decola a pista, decola proa norte a 500 pés, aciona o transponder 0145, chama controle após em 1, 19 decimal 35. Controle Salvador, Azul 4976, boa tarde. Azul 4976, boa tarde. Contato radar, subir mantenha 170 via Momo. Acendendo para 170 via Momo, 4976, mantendo a prova até 2500. Mal 95. Siga. E frequência, Mike Romeo Alfa. Romeo Tango, pátio 5, prossiga. Chame para o táxi, já que o meu Tango, táxi decolagem. Soné 6315, número 4 na aproximação, redução para 2009. 2009, 6315. 3290, com referência visual, pode descer 2 mil pés? Livre 2 mil pés, já pode estabilizar. Foi, caramba. A 315, está restrita a nível de voo 090, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 21 milhas, rumo oeste, passando 095 para 060, Boeing 737. Bono 255, desça sem restrições para 4 mil pés, ajuste no 092, na proa de Usan. Na proa de Usan, para 4 mil pés, com 1012, o Bono 255. Soné 6141, on the ground at 32, leaving first left via Charlie, and maintain position before taxiway engine, call ground 121.9. Okay, leaving first class right, Charlie 1194 India, Smith 131. 320, desça para nível de voo 080. 080. Oceanet 6141, continue taxi via taxiway India, position 05, main group. India 05, main group. Sente. Azul 497, main, informa o tráfego 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, passando 073 para uma centena, Serra Romeu 22. Bravo Uniforme Serra, voe direto ao destino. Voe direto ao destino agora, o Bravo Uniforme Serra. Prosseguindo ao destino, 63.5. Azul 4976, voe direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, 4976. Estou na 63.15, desça até nível de voo 070. 070, 6315. Estou na 63.15, redução para 1809. 180, 2025. Cações, o Eco Metango. Não, nós estamos decolando, e Eco Metango, graças. Chanel 6315, vetoração para sequestramento, curva esquerda na proa 130, seu limite é a radial 100 do Velho Salvador. 3130, limite 100, Salvador, 6315. 3144, reduza para 200 nós. 200, tá, 3144. Chanel 6320, reduza para 2100 nós. Reduzindo, 2109, 320. 3290, complete a final e chame 2, Salvador, 11895. 895, até mais. Voo no 255, autorizado a final, desça para 2000, ajuste 10 no 2, informe no localizador. Informa o localizador, Gol no 255. Cena 6315, desça para 3 mil pés, ainda mantendo a proa, ajuste no 012. 3.002, 6315. Está 3144, desça até 4 mil pés, o ajuste no 012. 4.002, está 3144. 45, seguindo então DCC Serra Índia com Índia, chama controle 10935, muito obrigado, uma boa tarde. 19, fala da pista 28, tem a próxima pista 25, curva direita saída Aron, transição para Jô, da ponta 5092, controle 1935, 3296, posição 3. 3296, confirmando, mantém a proa após a decolagem até 2500 pés, para saneamento, reposte pronto. Gente, mantém a proa até 2500, 3296. Salvador, passo 32230 para posicionamento, posição 4-0. Para o táxi. Boa tarde, 22. 210, 210. Localizado final, 6305. Para a pergunta, 3296, voltando. Então, 3296, chamou? Afirmou, só confirmando, a nossa aerovia foi abandonada, seria interessante se aceitar por Froti. É, permanece a transição para Ju mesmo? Não, não, negativo, negativo, sério. Como é, Froti inicial. Como Froti, sim. Um Froti 28, só complementando, um Froti 28, curva direita, 3296. Gente, Momo Froti, pista 28, ainda mantendo a proa até 2500, confirma. Afirmativo, conforme a volta, mantém a proa até 2500, pode colar, depois direita na Momo Froti. Tá, sim, 329, obrigado. Oceana 6315, complete curva à direita, proa 240 para final do procedimento. Pista 240, beleza. Santana 6320, desça para o nível 050. 050, 6320. 38, lidere à esquerda na Charlie e chame o solo 121, decimal 9. Esquerda Charlie 219, para 3240. O voo 1255 está passando o ZAN, completa final e chame a em Salvador, 118, decimal 95. 2295, 1255. Controle, o Ian começando de base para final, Sierra Índia, Eco Índia, muito obrigado. Está livre, Ian, que é o meu trânsito, é o meu pouso. Trato, boa tarde. 3144, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 055, seu limite é o localizador. Direita 055. Está localizador, 3144. Teste a bordo, 4 horas e 40, alternativa, Salvador. 2230, aprovado o táxi, Kilo Alfa, teu ponto de espera 22. No ponto de espera 23045, ajustado no 1011, bom voo. Kilo Alfa, ponto de espera 22, 2230. 3290, livrou. Bem-vindo, Índia, tem a pole position, 01. Muito grato, boa tarde. Mar de pouso ao 1905, 1905, encerra a avenida do hotel. Encerrado 1905. Mantém 4.000 na 3144. 3144, desça até 2.506 e curve à esquerda para o localizador, proa 330. 302.500, curva à esquerda 330 para o localizador, 3144. 3.2 no mesmo, portão 3, está autorizado, fique só atento, correndo aqui o pessoal do solo aí, como a gente está operando com a 28. Pra cá, a aeronave ficar voltada pra táxi Índia, ok? Gente, vamos fazer lá, 3219. Chana 6315, tá passando o ZAN, completa final, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. 295, 6315. Salvador, boa tarde, Chana 6315, está preso. O Chané 6315, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Charlie, chame agora 2, Salvador, 118.95, tamo ao pouso. 18.95, Romeu Charlie. 31.44, está reautorizado a descida para 2.000, inicie redução de velocidade para aproximação, vai seguir a rebote 320 da Oceanet. 2.000, iniciamos redução, tá? 31.44. Reportará na final de 3 milhas, Romeu Charlie. Poderia confirmar a direção e intensidade do vento? Vento 220 graus, 99. Filipe Papá, Romeu Charlie. 220 com 99, Romeu Charlie. Fechou o Pátio, Filipe Papá, Romeu Charlie? É, o Pátio 5. Quatro, complete redução para aproximação, passando o ZAN agora, chame a torre Salvador, 118.95, tem um bom posto. 118.95, uma boa tarde, senhor. Torre, boa tarde, passeio 2230, ponto de espera 22, está pronto. Tente, passeio 2230, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 230. 1255, no solo 42, livre a próxima direita, a próxima esquerda, correção, chama solo, 1219. Solo 1219, a próxima esquerda. Torre Salvador, boa tarde, 3144. Já 3144, número 2, agora autorização, QNH 1 no 0 no 2. Guardando autorização 3-1-4. Solo Gol 1-2-5-5, livrou. Beleno, prossiga, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Grande Pátio. 1-2-5-5. Alfa, Kilo, reportará para ingresso no Pátio, Gol 1-2-5-5. Alfa Romeo Charlie, da presente, inicia espera com curvas à esquerda, aguarda para reinterceptar sinal do 1-7. Curva à esquerda, Romeo Charlie. Na 6320, reduza para aproximação, informe estabilizado na final. Apertará estabilizado na reta. Frequência 12685 e alterna 12545. Chamei 6320, chamei a torre em Salvador, 11895, tem bom pouso? 895, 6320, obrigado. Qual a torre, chamei a 6320? Chamei 6320, número 2, aguarda autorização de pouso, que é legal no 0, no 2. Aguarda, 6320. 1960. 1960, copiado, o 3260. Táxi aprovado, Pátio Juliette. Ingressa Alfa, me reporta antes da Taxi Delta. Certo, Pátio, Juliette, Alfa, antes da Delta vai reportar o 3290. Oi, Salvador, Romeo Charlie, interceptando novamente a sinal 197. Bem, Silva Barra Romeo Charlie novamente, espera com curvas à esquerda, aguarda a autorização para reinterceptar o 197. Curva à esquerda, Romeo Charlie. Tá 3144, avistado. Livre o pouso 28, correção, vento 210 graus, 10 nós. Livre o pouso 28, 3144. Metriz 15 na escuta. Bem-vindo, prossiga em frente, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, me reporte para ingressar no Grande Pátio. 3-0, mantenha o ponto de espera do 28. Mantenha o 28. Continua o táxi em frente na Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando lá, torre 10895, ajustado em 11, bom voo. 10911, de Alfa até a Golf, com a torre 295, tá 3290. 52 milhas, serviço radar encerrado. E para informação de voo e alerta, Recife na frequência 1288 e alterna 1260. 1288, 1260, Recife. Bravo, informe, já vai estar 52 milhas. Uma boa tarde, um bom trabalho. Papa Alfa, Romeu Charlie, autorizado final da 1-7, aguardando autorização de pouso somente. Trio Papa Romeu Charlie. Final da 1-7, Romeu Charlie, aguardando. Fechando linha 320, avistado, livre pouso, cabeceira 22, vento 210 graus, 1-1-9. Livre pouso, fechando linha 320. Muito obrigado, tá? Fechando em 6320, no solo aos 49, viva próxima à esquerda, chama solo. 1219, mantenha centro alto. Para 1219, mantenha centro alto. Passarelo 2230, ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém 28. Triplo Papá Romeu Charlie, avistado, autorizado pouso, estão no 7. O vento 210 graus, 109. Pouso na 107, Romeu Charlie. Autorizado uma pia prole da El Gol 964, descida para o 50. 50 agora, Gol 964. Você teria o nome do nosso domínio na segunda sequência de para a próxima trava? Número 1. Autoriza a minha proa do 362, Serra Vito 362. Autorizado, Serra Vito 362, o senhor irá efetuar o procedimento R9? Afirmativo, a intenção é efetuar o procedimento R9 da 28. Autorizado, Serra Vito 362, Gol 964. Pode não, Serra Vito 362, Gol 964.